success. Saudações, robôs mutantes e alienígenas. O Homem Universo está de volta em sua segunda temporada de explorações, audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve. Sim, eu sei que vocês sentiram a nossa falta, mas precisavam de uma pausa para os reparos, né? Afinal, ninguém é de ferro. E o Homem Universo, você já sabe, é mais uma produção do artefinalhq.com.br. Vai lá que tem mais Homem Universo, os Sete Jagunços e o Pilha de Gibis. E hoje, aproveitando esse dia sombrio e soturno, onde à noite tudo é possível, vamos summonar um dos seres mais poderosos do universo DC, o Espectro. O personagem que foi criado lá na Era de Ouro sofreu diversas alterações em quase 80 anos de pós-vida, castigando os seus malfeitores. E para me auxiliar aqui nessa missão divina, estou hoje com o espírito zombeteiro Jameson Tiossi. Ai, ai, que ninguém nos ouça e que forças barrem os espíritos. Olha aí. E se tiver alguém do outro lado do microfone, mexa o copo, Reginaldo. Não tem ninguém desse lado. Pois bem, amigo e amiga, acenda sua vela, pegue os seus amuletos, prepare suas orações e junte-se a essas assombrações radiofônicas e conheça um pouco mais sobre o espírito da vingança que vale. O clima é propício, né? O personagem pede tais armações e por isso, antes de explorarmos os mais terríveis horrores, Jameson, por favor, fale sobre o terror nos quadrinhos de uma forma geral. Antes eu queria só falar com o nosso público que a gente sempre quis fazer algum programa temático. Casou da gente aproveitar esse 31 de outubro para fazer isso e começar a nossa nova temporada. A gente tem que lembrar que histórias de super-heróis, histórias de mistério, de aventura, histórias policiais, elas tinham elementos de terror. Por exemplo, Batman enfrentou um vampiro logo na terceira ou quarta história em que o Homem-Morcego apareceu, além do fato de que em determinados momentos ele era apresentado como uma criatura das sombras. Mas o registro de primeira história de terror fica para Classic Comics número 13, de agosto de 1943, da Gilberton Publication. Vale registrar que no número anterior de junho, houve uma história curta, secundária, com a adaptação de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A Price Comics já havia, desde dezembro de 1940, apresentado uma série chamada New Adventures of Frankenstein, que era uma adaptação da novela da Mary Shelley e é a primeira série de terror dos quadrinhos. A primeira revista de terror é a Eerie, que é de janeiro de 1947, e ela foi vendida no finalzinho de 1946, da Avon Publications. A série era uma antologia de terror e só durou um número, mas ela foi retomada em 1951. A primeira série regular de longa duração é Adventures into the Unknown, que foi do outono de 1948 até agosto de 1967, da American Comics Group. No mês de estreia de Adventures into the Unknown, a EC Comics publicou Zumbi Terror na série de super-heróis Mongel. A inundação de títulos de terror veio em seguida. A Atlas Comics, futura Marvel e ex-Timely mudou seu título Amazing Mystery para terror a partir do número 32 de maio de 1949, que dava continuidade à numeração de Submariner Comics, olha o popular Príncipe Namor, A Atlas ainda mudou a orientação de Marvel Mystery Comics para Marvel Tales a partir do número 93 e também de Captain America Comics, que se tornou Captain America World Tales nas edições 74 e 75, que é de outubro de 49 e fevereiro de 1950, que eram os números finais. A Harvey Comics também reformatou sua série de vigilante Black Cat para Black Cat Mystery na edição número 30, em agosto de 51. Certamente a mais influente editora de terror foi a EC Comics com suas três principais séries, The Haunt of Fear, The Vault of Horror e The Crypt of Terror, que também é conhecida pelo nome genérico de Tales from the Crypt. William Gaines herdou a companhia de seu pai e, após introduzir com sucesso quadrinhos de crime, ele alterou o formato de uma série de western, além de transformar Mungel, que eu já citei agora há pouco, primeiro em uma série de romance, que era A Moon, A Girl, Romance, certo? E depois ele alterou essa série para Eerie Fantasy. A partir do início de 1950 e por 4 anos, a Bruxa Velha, o Guardião da Cripta e o Guardião da The Vault Keeper apresentaram histórias de terror sanguinolentas onde não havia final feliz. Com a vendagem astronômica, não era surpresa se algum dia um pai ou desavisado comprasse a revista com um troco de jornais e a lesse. Em 1954, um psiquiatra atribuiu o tom dos quadrinhos de terror à delinquência juvenil em sua obra Sedução dos Inocentes, que levaria os senadores a convocar William Gaines ao Subcomitê de Delinquência Juvenil. Gaines debochou do comitê e havia um clima geral e real, palpável, de uma legislação forte para atingir a todas as empresas. Para evitar isso, na pátria do liberalismo, todas as outras editoras se uniram e fizeram um código de conduta para os quadrinhos que estampavam um selo nas capas das revistas a partir de setembro de 1954. A vingança da indústria contra Gaines inviabilizou suas principais séries, canceladas porque os varejistas não venderiam revistas sem o selo. A EC ainda tentou uma nova fornada de séries, entre eles destaca-se Pirataria, certo? Uma revista chamada Pirataria, sem sucesso. Depois focou na revista de humor Mad e, infelizmente, a série pegou todos os recursos da editora e se tornou uma editora basicamente de uma série só. Em 1964, o editor Archie Goodwin, que está sendo publicado agora no Brasil, numa série da Panini com Batman, inaugurou uma linha de histórias de terror na Warren Publishing, que fugiu do Comic Code por ser em formato magazine. É interessante isso. O Comic Code, ele não só é para mídia quadrinhos, mas também para o formato americano. Então, como ele publicava revista em formato magazine e em preto e branco, ele conseguiu passar a margem ali. As três séries que ele publicou foram Creepy, Eerie, sendo que Eerie era o material da Cripta, da editora RGE, e ainda Vampirella, que era uma antologia de terror, mas sendo que tinha normalmente 4 aventuras, sendo que a primeira era com a vampira, certo? Começava lá em Draculon desde as origens, nas outras ela só era apresentadora. No final dos anos 60, houve alguns relaxamentos do Comic Code que permitiu que a Charlton Comics, a Marvel e a DC iniciassem um novo boom de quadrinhos de terror. A partir da primeira reforma oficial em 71, que permitiu a criação de várias séries de terror, como Morbius, A Tumba de Drácula, Lobisomem Espreita, Filho de Satã, Satana, Motoqueiro Fantasma, Drácula Vive, Monstros à Solta, Contos de Vampiro, Contos de Zumbi, além das séries de terror que eram em gerais antologias com apresentadores como Fantasmas, A Mansão Sinistra do Amor Proibido, Segredos da Casa Mal Assombrada, Segredos da Casa Sinistra, Os Sinistros Contos de Mistério, Sinistros Contos de Guerra e Contos do Castelo de Fantasmas, além de Monstro do Pântano, Vingador Fantasma e, finalmente, a série do Espectro, que foi publicada em Adventure Comics, que depois seria reeditada e conhecida como A Ira do Espectro. Chegamos assim ao tema do nosso podcast, mas vale citar que são esses quadrinhos de terror da DC, a partir do meio dos anos 1970, que cimentaram a base daquilo que depois se tornaria o selo Vértigo em 1992. O Jamerson deu uma introduzida no nosso personagem de hoje, o Espectro. Reginaldo, fale um pouco aí sobre a origem dele lá na Era de Ouro. Cara, é assim, eu achei surpreendente a história de origem dele. Eu não tinha lido ainda, né? E via de regra essas historinhas, assim, a história de origem sempre é interessante, assim, sempre tem alguma coisa interessante, mas depois ela fica meio bobinha, né? E não achei aqui o caso não, cara, porque eu achei... Ela surgiu naquela Morphan Comics, né, em 1940, número 52, né, curioso, um título, né, falando de diversão, né, um título engraçadinho, ter a criação de um personagem assim tão sombrio e sinistro, né, porque o Espectro nada mais é assim, desde a concepção mesmo original dele, do que um fantasma, né? Ele é uma assombração. Claro que depois isso daí é expandido, a mitologia dele aumenta, inclusive no volume 3, né? Que é o que a gente também vai abordar. Mas na essência ele é isso, né? Ele é citado como o espírito da vingança, mas ele demora até para colocar o uniforme, né? É uma história dividida em duas edições, né? E é no final da segunda edição que, curiosamente, ele costura aquela roupa branca e verde, né? Então você vê que engraçado que... Hoje aquilo lá é quase associado não como uma fantasia, mas como algo sobrenatural mesmo, que a forma dele seria aquilo lá, né? Um capuz verde numa figura branca, né? Pálida, assim, associando com algo fantasmagórico mesmo, né? E assim, isso é interessante, cara, porque assim, você vê que a história tem uma pegada realmente mais de terror, assim, de um espírito vingativo mesmo, porque ele é um detetive que ele vai investigar, né? Um grupo de gangster, assim, uma coisa bem simples, só que ele é pego de surpresa, e os gangsters fazem até, assim, a gente costuma ver muito em seriado ou em filmes de época, né, aquela execução, né, onde a pessoa tem os pés ou o corpo inteiro imerso em cimento e jogam no mar, né, para a pessoa afundar e o corpo nem aparecer mesmo. E é isso que acontece com o Jim Corrigan, né, que é o alter ego do Espectro. Ele vai para o Além Vida, né, onde ele recebe uma menção de seu espírito da vingança. E ele volta, né, para se vingar dos próprios assassinos dele, né, e usando aqueles recursos, que acho que também é outra característica típica do Espectro, né, que é assim, ele costuma ter uma punição, assim, ele costuma a se vingar, né, dos malfeitores com uma punição que sempre é bem gráfica, né, as mãos em formas de tesoura, ou ele se torna um gigante, engole o bandido, alguma coisa assim, sempre exagerada, que na leitura que eu faço é sempre uma coisa assim, vamos dizer assim, na mente da, do criminoso, ou na, não é uma coisa física mesmo, né? Não sei, pelo menos é uma leitura que eu faço, e eu acho que parece ser esse conceito desde a origem dele. Depois o personagem mudou tudo, mas o começo basicamente é esse, assim. Ele é tipo, eu acabei de rever, tá, tem na Netflix Ghost, ele é tipo Ghost, assim, né? Depois é que ele vai por uma fantasia de herói, né, até se associar à Sociedade da Justiça, que assim, chega a ser quase estranho, né, porque ele é um morto, ele é um fantasma, né, ele não é uma pessoa de carne e osso, né, então uma coisa meio estranha, assim, né. Pra quem não pegou, né, ou deixou passar, você deixou bem claro no começo que o Spectrum é uma criação do Jerry Siegel, né? Que só é o cara que ficou famoso por criar o Superman ao lado do Joe Shuster, né? Então, já pergunto de cara se vocês dois arriscam aí um paralelo entre as duas criações do Siegel, né? O Superman e o Spectrum. Eu vejo apenas elementos religiosos, né? O Siegel, ele tem... O Super-Homem, ele tem uma questão de ser um salvador do povo judeu, né? Uma coisa que faz parte da origem do personagem. E eu vejo alguma coisa disso em Spectrum, mas no sentido apenas de que o autor, ele queria criar um personagem super poderoso e que fez uma divisão. É um personagem super poderoso físico, seria o Super-Homem, e um personagem super poderoso, assim, além de qualquer limite, seria o Spectrum, né? Porque o Spectrum, ele é simplesmente o personagem mais forte do universo DC, né? O limite é a própria, esse vínculo humano que ele tem. Ó, você perguntou aqui, Dão, é o Ghost mesmo, do fazendo barro lá, o vasinho de barro, é esse mesmo que eu falei. Do Patrick Swayze? O próprio, meu. Esse filme é muito bom, desse de passagem, viu? Bom pra caramba, cara. É muito legal. Porque não é, acho que eles nem tinham intenção de fazer um romancizão, assim. Porque a história é legal, assim. É que pegaram uma música que, né, que é super romântica, assim, e pegou a história do casal, tudo, mas assim, o filme na essência, assim, ele não é meloso, ele é bem legal mesmo, cara, assim, né, e eu associei realmente a origem do Spectrum, assim, porque ele demora pra pôr o uniforme, né, que, diga-se de passagem, eu adoro o uniforme, o visual do Spectrum, né, porque ele é super simples, cara, ele não tem símbolo nenhum, pode ver, ele não tem símbolo nenhum, padrão de cor super simples, verde e branco, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi agora, recentemente, na Detective Comics, o Spectrum baixando o capuz e ele careca, eu nem sabia disso, né? Não é todos os desenhistas que fazem essa versão dele ser careca, assim, né? Mas também, assim, não vem ao caso, né, meu? Mas eu acho, assim, super icônico, eu acho que é um acerto, né? Assim, vamos dizer assim, foi um trabalho do Siegel, né? Sem o Shuster, né? Não são os dois criadores do Super-Homem, é só um, né? Mas eu acho que ele realmente, assim, ele tinha todo... Ele foi criado tudo dentro desse conceito aí, né, judaico-cristão, né, ele era judeu, mas você percebe realmente, assim, que o conceito tá arraigado nas duas origens, assim, muito, muito, num é um salvador, o outro, ele é uma justiça divina, né, uma coisa, assim, realmente dos desprovidos, assim, né, das pessoas, dos injustiçados, né. Então, acho super interessante você ver sobre essa ótica, né? Que era um autor que realmente estava batendo na tecla, né? E algumas pessoas, eu não concordo tanto, mas dizem que ele é um dos mais injustiçados dos quadrinhos, sendo que tem muito autor e desenhista que também ou é, né, injustiçado, mas o Siegel aí é uma história infeliz, sim, não deixa de ser, mas não vem ao caso agora. Então, puxando mais para esse clima de terror que o Jamerson introduziu, falo, vamos, aproveito você, Jamerson, para puxar um pouco sobre uma fase do personagem que saiu nos anos 70 na revista Adventure Comics, que tinha muito dessa pegada mais voltada mesmo pro terror, né? Eu acho essa fase emblemática, porque Michael Fleischer e Jim Aparo estão no seu auge, e o Aparo está numa qualidade de arte incrível, e é um material que já foi publicado no Brasil pela Ebal no iniciozinho dos anos 80, quando a Ebal publicou uma série de quadrinhos de terror da DC, quando a censura começou a permitir que esse material também viesse a ser publicado. E é basicamente uma série de detetives com uma pegada sobrenatural. Há um crime e o Espectro chega para lidar com a situação, ele descobre quem é o criminoso e faz um justiciamento ao criminoso, assim, com tesouras, transforma ele em vidro e depois quebra. Então, assim, são histórias bem... com uma pegada bem de justiceiro mesmo, no sentido não de um cara armado, mas no sentido de um espírito que se vinga nos criminosos. Ela, apesar de ter um ou outro episódio desenhado pelo Ernie Chan, desenhista famoso por ter feito, colaborado com o Conan, basicamente é uma história desenhada pelo Jim Aparo. E ela foi republicada depois pela DC em uma minissérie de 4 números, que é conhecida por umas páginas duplas, a capa com página dupla. Então, assim, é muito bonita. E eu acho que é o primeiro momento em que a gente observa o Espectro como um personagem com poderes ilimitados. Ele é simplesmente o espírito da vingança de Deus agindo sobre os criminosos. Nós começamos lendo por aí, mas eu achei, assim, que fica repetitivo, né? Foi o que você falou, tem toda essa mecânica. Tem o criminoso, tem a sequência de perseguição e a punição, que é exagerada, é gráfica, assim. E sempre igual, assim, não tem, vamos dizer assim, parece quase uma antologia, assim, né? Não parece algo sequencial, assim, ou que tenha uma narrativa maior, né? Uma história maior. Então, eu achei um pouco mais fraco, assim, não sei. Que esse material, né, ele saiu muito espaçado pela Ebal, que ela tem aquela revista O Espectro em Cor, que durou 4 ou 5 números. Saiu alguma coisa na revista do Batman, também é muito espaçado. E algumas coisas foram republicadas um pouco, logo no começo da DC Comics, na Abril, na revista Super-Homem, Super-Amigos, se eu não estiver enganado, ou em Heróis em Ação, e por aí. E é bem isso que você falou, Reginaldo. A toada é sempre essa, né? Ele vai lá, ele caça bandidos e assassinos, ele mata, né, esses vilões de forma geralmente muito perversa, né? E quase sempre muito assustadora, né? Tipo, o cara virando pó, né? O outro sendo todo tesourado, e por aí vai, né? Então não foge muito disso, né? Ele tem muito esse climão de Conto da Cripta, né? Que o Jamerson falou, né? De uma trilogia de terror que, pra mim, mesmo sendo uma trilogia dos anos 70, é muito bom de ler, né? Assim, mesmo sendo repetitivo, é muito bom de ler porque é histórias curtas, de 12, 15 páginas. O texto do Michael Fleischer é muito bom, mas vale mesmo pela arte do Jim Aparo, né? Aí ele tá no seu começo ali, mas já tá muito em forma, né? Chegando já no seu auge, ele faz assim uma arte muito boa, que casa muito bem com esse clima de terror que é impressa aqui nessa série, né? É engraçado que ele volta no volume 3, o Jim Aparo, acho que é na edição 15 ou 16, alguma coisa assim. Você lembra qual que é, Jamerson? É 13. Então, ele aparece lá na série, no volume 3, né? Isso daí, imagina, muito tempo depois, e já não é o mesmo Jim Aparo, assim, já é uma arte mais, assim, primeira. Eu acho até caricato, né? Isso. Mas não é edição 13, não. É mais pra frente, que ela é até finalizada pelo Kelly Jones. Dá uma olhada. Eu acho que é 15 ou 16, né? Então, depois disso, a gente recai no nosso plot principal aqui, que é o terceiro volume da revista The Spectre, né? A sua terceira encarnação desse personagem nas bancas, né? Que saiu ali entre o final de 92 e o começo de 1998, que durou exatas 63 edições, mais um anual, né? E nesse miolo aí teve aquela edição zero ali da época de Zero Hora, né? Então, como você pode perceber, essa nova série do Spectre, né, estava situada ali bem distante já da Crise das Infinitas Terras, né? O que complica um pouco se a gente for pensar numa reformulação do personagem naquela ideia pós-crise clássica, né? Como teve todos os personagens da DC, alguns tiveram essa origem recontada pouco depois da crise, outros já bem depois da crise, né, já ali por 88, 89, seja em formato de minissérie ou mesmo numa revista mensal. Então não dá meio que para encaixar mais essa nova revista do Espectro nesse contexto de pós-crise nas Vitas Terras. Ô Dão, eu só queria comentar que ele teve o volume 2, que é depois da crise, né? Então, assim, foi ali publicada mais ou menos naquele milênio, invasão. Então, naquele momento, a DC tinha uma série que foi aonde que se estabeleceu essa ligação que a gente vê no volume 3 dele com a Madame Xanadu, que era praticamente não era o interesse romântico dele, eu não vou colocar nem dessa maneira, mas era uma personagem assim, era o Robin dele, o sidekick dele, certo? Essa ligação dele com a Xanadu tá lá no volume 2. É no volume 2 também que tem aquela história que saiu aqui, o Tain com o Milênio, né? Que ele luta contra os robôs caçadores, né, lá do daquele arco daquela série Millennium, né, que é uma história bem esquisita, né, porque ele é o Espectro entra no, na alma dos robôs, assim, uma coisa é estabelecido que os caçadores têm alma, né. É, um negócio sem pé nem cabeça, né, mas assim, não, foi só pra justificar a participação do personagem, cara. Então, situando nessa, né, essa nova revista, se você pensar bem, né, 1992 é o ano de criação, né, da Image Comics, é o ano que tem a morte do Super-Homem, né, que saiu exatamente em dezembro de 92, ou seja, saiu junto com a primeira edição de The Spectre. No ano seguinte iniciaria a Era do Morcego, né, é o ano que tivemos a estreia do desenho dos X-Men na Fox Kids, né, que aumentou ainda mais a popularidade dos mutantes. Quem não conhecia passou a conhecer, né, e passou a chamar de X-Men, né, até então. A Marvel tinha acabado de sair de Atos de Vingança, mas já estava começando ali o universo 2099, né, o Homem-Aranha 2099 é de 92, começava nos Vingadores a Operação Tempestade Galáctica, Guerra Infinita, ou seja, os gibis, né, estavam nessa, começando com mais força, nessa, né, era de grandes acontecimentos, né, campanha de marketing assim massiva e uma oscilação maluca nas vendas, né, coisa que vendia muito absurdamente e daqui a pouco não vendia mais nada e era cancelado. Na Vertigo, que é o que a gente vai tentar meio que fazer um paralelo por aqui, o Sandman já passava de um jogo de você, né? Exceto pelo fato que em 92 ainda não existia Vertigo, né? Oficialmente, o selo foi criado em janeiro de 93, mas, né, já meio que já pertencia ali, né, Monstro do Pântano e Sandman, obviamente, Hellblazer, o chatíssimo Shade, Homem-Animal, Patrulha do Destino, que já não era mais com o Morrison, né? Agora, assim, oficialmente, o primeiro título a sair pela Vertigo foi justamente aquela minissérie em três partes, que saiu aqui em Morte, O Preço da Vida, né, do Neil Gaiman com o Chris Bacalo. Se bem que a que ficou mais famosa no Brasil, na minha opinião, é justamente o Morte, o Grande Momento da Vida, né? Mas essa, O Preço da Vida, é a primeira série da Vertigo, né? E esse Espectro, essa nova revista, ela tem roteiros do John Strander com a arte do Truman Drake, né? O John Strander já vinha de um sucesso relativo. Ele foi responsável pela primeira grande série da DC após Crise nas Infinitas Terras, né, que é Lendas, que é aquela a minissérie que vai situar os personagens de DC desse novo universo. Ele estava escrevendo Esquadrão Suicida, que é uma das coisas mais sensacionais da DC Comics e quase nunca citado e pouquíssimo lido, né, ainda que seja muito bom hoje em dia. Só você ignorar as coisas da Guerra Fria, mas funciona muito bem. Então, é um escritor, assim, fantástico, mas que entra naquela galeria de grandes escritores que não tem lá o seu capa dura na estante para chamar de clássico, né? Então, fica sempre nessa preso desse mundo mensal, né? E era acompanhado nele, nos desenhos, o Tom Drake, né, que tem uma porrada de coisas pela DC Comics. Ele desenhou praticamente todos os personagens da editora, mas sempre ali muito também por fora, né? Muito sem muita algo também assim de destaque dele. Todo mundo sabe que é o Tom Drake, né? Vai lembrar do Tom Drake, mas nunca vai demorar um pouco às vezes para pensar em algo muito muito relevante. Então, Reginaldo, dá uma resumida aí nesse, pelo menos nesse começo dessa série do nova série do Spectre. Quando a gente começou a ler lá a Ilha de Spectre, eu realmente comentei aquela situação que eram histórias curtinhas, né, sem nenhuma relação, elas não contavam uma história maior. E aqui é engraçado que é exatamente ao contrário, né? O Ostrander, ele cria uma, vamos dizer assim, uma cronologia para o personagem, né? Ele recicla alguns conceitos que talvez hoje até soem batido para a gente, né? Aquela história do Espectro ser o espírito da vingança bíblico, né, que não tinha um hospedeiro humano, né, e depois, vamos dizer assim, ele é bem relacionado com a mitologia judaico-cristã, vamos chamar desse jeito, né, com a Bíblia, vamos falar de outro jeito então, né, então ele é o espírito, assim, ele é o espectro, é responsável, por exemplo, pelo anjo da morte do Egito, Sodoma e Gomorra, né? Então, quer dizer, ele está bem relacionado com a mitologia bíblica, né? Com a mitologia judaico-cristã. E o engraçado também, né? Assim que eles colocam ele como um, vamos dizer assim, um agente de Deus, mesmo fazendo essas crueldades, essas ações perversas, né? E ele realmente não tinha, a princípio, um agente humano, um hospedeiro humano, né? Isso só vai acontecer depois da crucificação, quando eles falam que o perdão e a vingança não poderiam conviver junto. Então, passou a ter o espectro, passou a ter um hospedeiro humano, né, que é até engraçado que na edição zero eles até colocam como um hospedeiro indiano, então o espectro aparece como a vingança de Kali, com quatro braços, uma coisa bem legal assim, relacionando com a mitologia hindu, né, que eu achei, puta, super interessante. Depois ligam ele com algo assim, vamos dizer assim, europeu medieval, assim, alguma coisa desse jeito, caça às bruxas, assim, então uma bruxa incorpora o espírito da vingança. Mas a primeira edição já é focada no Jim Corrigan, né, no espectro que a gente conhece, né, o espectro original, que aqui para essa série nova, ele é realmente o detetive noir lá dos anos 30, né, que sofreu um assassinato e voltou na forma do espírito da vingança, e quando ele não é aquela entidade branca e verde, ele é um detetive que também é sombrio, não deixa de ser, ele parece mesmo uma assombração também, que aparece e some, né? E a primeira pessoa que percebe isso é, vamos dizer assim, é o elemento humano que vai acompanhar praticamente aí quase todo o começo da série, que é uma personagem feminina chamada Amy Betterman, né? Então o começo da série é isso. Você vai explorar um pouco dessas origens do espectro, relacionando ele com os mitos judaico-cristão, ao mesmo tempo que não deixa de ter a mesma coisa, as punições exageradas, né? Aquele o olhar penitente, ele possui, parece assim, o criminoso, né? E passa a castigar ele num plano astral, não é uma coisa física, mas é bem, bem legal mesmo, assim, porque eu acho que o Ostrander, e eu adoro, cara, não tem jeito, o Ostrander é um cara realmente, assim, subestimado, porque o cara escreve demais, meu. Ele não descarta nenhum dos conceitos originais e passa a traçar, assim, vamos dizer, uma mitologia própria para o personagem a partir desse volume 3. Ostrander, ele entra muito naquela categoria que nós falamos aqui na temporada passada, quando citamos os quadrinhos de Jornada nas Estrelas, do Peter David, né? Ainda que o Peter David, na minha percepção seja bem mais famoso que o Ostrander, da mesma categoria, né? Aquele escritor fantástico que leva a mensal assim longe, né? Esse título aqui é longevo, né? E leva com qualidade, sabe? Mantém a base dos personagens, não faz grandes mudanças, mas consegue contar boas histórias ali ao longo de toda a passagem dele, e sempre com grande variedade, né? Porque como ele escreveu coisas muito diferentes, né? Seja o Espectro com essa puxada mais de terror, Esquadrão Suicida com uma coisa mais da época, né? Ali de Guerra Fria, né? De russos, inimigos, esse tipo de coisa. Coisa mais de ficção científica, né? Até personagens mais por fora, assim, do mundo do universo DC, né? O Ajax, Gavião Negro, né? O Caçador, Nuclear e por aí vai. Jamerson, tem, como o Reginaldo citou por cima, tem alguns temas nessa revista que não eram muito comuns numa revista mensal da DC Comics, né? Fica claro aqui, né? Principalmente naquela época, nos anos 90, né? Ele começa trabalhando com uma mulher que tem AIDS. Então não era tão comum, e aborda alguns preconceitos que eram comuns na época, né? Tem um momento que ela está querendo um abraço e o detetive que era apaixonado por ela não abraça porque tem medo da AIDS, não fica claro. E tem um momento em que um personagem é ferido, esse detetive também se recusa a abraçar. Tem um assassino de pessoas portadoras de HIV positivo. Então, não mostra a questão do homossexualismo, mas sim dá o foco na questão da AIDS, como ela atingiu os heterossexuais. E isso faz parte desse arco inicial que vai até a edição 12, certo? E depois a gente, quando ele perde o espectro, perde esse vínculo humano, ele começa numa de realmente tentar resolver o problema do mal no mundo, e isso leva ele a umas escolhas ruins. Ao mesmo tempo em que o Ostrander, ele volta lá na história do povo hebreu, como foi o espírito da vingança. Eu até coloquei um Twitter hoje à tarde, em que aquela narrativa do cajado, que é muito vinculada à história do povo hebreu, né? Três magos que jogam um cajado. E isso também já apareceu na continuidade do Quarteto Fantástico, que é vinculada lá ao Esfinge. Eu acho que o Ostrander, ele consegue um texto que é atual, tem toda a questão da violência, tem toda a questão de como a gente vai tratar a pessoa que ela está cometendo um crime, e como a gente acha que essa pessoa ela não merece nenhuma consideração especial. Certo? E ao mesmo tempo ele tenta inserir elementos dos anos 90, como essa preocupação com as pessoas que estão sendo punidas sem ter cometido nenhum crime, ainda que a gente não entre no mérito, né, se elas cometeram ou não cometeram. Tem hora que ele fala, por exemplo, que a Amy não cometeu nenhum crime, mas ela cometeu, né? Ela fez sexo fora do casamento, que seria um crime, principalmente se a gente levar em conta que o Spectre é um personagem religioso. Interessante também essa discussão, né? Que é muito atual, sobretudo no Brasil, porque logo no comecinho mesmo, né? A Amy questiona os modos de atuação do Spectre, né? Sempre falando com Dee Corrigan, né? Seu alter ego, de punição, né? De justiça, né? Ou seja, ela começa a questionar nele, fazer um balanço de crime, né? De certas pessoas que são bandidos, tem que ter aquela punição, e de outros que não tem culpa, né? Que meio que tá ali ao redor da criminalidade, sobretudo jovem, né? Como o jovem termina se inserindo na criminalidade, e se esse cara não merecia uma segunda chance, ter uma outra forma de sair daqui dali, sem ter a punição, que é sempre horrível, né? Aqui, se o Dee Amparo na outra série fazia mortes assim criativas e muito assustadoras, aqui também não fica muito por trás, não, né? Essa questão desse terror gráfico e do horror gráfico, sobretudo, não está muito presente nessa série, né? Então ela puxa essa discussão, né? Que é basicamente do bandido bom ou bandido morto, né? Ela consegue inserir nele e ele vai começando ali uma ideia de de bonificação, né? Então, mas já partindo para esse quesito da arte, uma coisa que se destaca de cara nessa série são as capas, né? E aqui fica o lembrete que eu não falei no começo, dessa série de 63 edições, duas saíram no Brasil, as duas primeiras pela editora Magnum, né? Naquela época a editora Magnum publicava as coisas mais aleatórias possíveis da DC Comics, sempre tentando puxar para um catálogo da Vertigo. Então as duas primeiras edições saíram no Brasil e aí depois não saiu mais, e tem capas belíssimas, né? Vocês aí têm alguma preferida que você puxa aí de cabeça? Então, eu gosto, assim, umas das que eu mais gosto logo de cara é da 3, que assim, eu conversei com o Jamerson, ele já falou que ele não gosta, mas eu acho ela bem assim, característica, assim, bem, ela foi uma das poucas, acho, que saiu por aqui, a terceira capa, mas todas elas são bem legais, assim, assim, tem algumas que são uns close do espectro, assim, né, assim, um close mesmo da cara dele, assim, que puta, eu acho demais, cara, assim, estourado, assim, acho bacana demais, meu, assim, né, até a da 16 mais lá pra frente, eu acho bacana demais, né, olhando bem, bem na frente mesmo, eu acho que é o Bolan já que assume algumas capas, porque acho que da 45, se eu não me engano, é dele, mas mesmo no começo, as capas são, a número 1, por exemplo, que é o Spectre na frente e atrás faz um crânio, assim, né, feito de caveiras, assim, então, puta, cara, eu acho, assim, uma chamada legal, ela não é tão, tão relacionada com a parte interna da série, né, porque a série tem realmente uma sequência própria, né, eu acho bem legal essa participação da humana, né, assim, na história, porque ela vai dando, ela vai conduzindo, né, pelo menos aí as 20 primeiras edições, a participação dela é essencial, né, então acho legal demais esse começo aí, inclusive com as capas mesmo. Das capas que eu observo, eu acho fenomenal a 47, que é o tie-in da série com um evento da DC chamado A Noite Final, e nela tá o Espectro dançando com um esqueleto e mais três esqueletos, uma bateria, um trombonezinho, um clarinete e outro num violino. Então, assim, dá aquela ideia de festa macabra, que foi algo que eu atribuí à Noite Final, certo? Eu achei muito bem, muito bonita, e eu gosto das capas pintadas. Se vocês puderem depois dar uma olhada aí na capa da 47, vale a pena pelo menos dar uma olhada. Todas são do Mandrake, Jamerson? Ou essa que eu falei é do Bolan? Não, tem umas, algumas pintadas não são, certamente. Agora, mandei fazer desenhadas, né? Tem uma do Matt Wagner, nesse período que a gente leu, mas aí tem que ver crédito a crédito. Tem uma do 32, do Steve Pug, não, do Steve Pug, do Steve Pug, certo? Então, assim, tem capas dos mais variados artistas e tem muitas capas pintadas. E vale a pena a gente observar. Era uma série que tinha uma qualidade de texto que aproximava a narrativa muito das coisas da Vertigo, né? E as capas chamavam atenção, certo? Fugiam do usual. Como eu falei, né, a série é iniciada em 92. O Espectro, a revista, estava inserida no universo DC, né? E por conta disso, em 94, ele sabe bem, até porque agora em 2019 está completando 25 anos de publicação, saiu Zero Hora, né? Que é a primeira tentativa da DC de dar uma arrumada ali em algumas incongruências temporais, né, cronológicas, já depois de Crise nas Infinitas Terras, né, ou seja, menos de 10 anos após a grande série. E o Espectro, como poderia deixar de ser, também está incluído nesse meio, e quase 2 anos após seu início, né, já na edição, lá, mais de 20 edições publicadas, saiu a edição zero, né, como saiu em todas as revistas de linha da DC. Algumas já saíram aqui no Brasil, pela Abril, né, as revistas zero. Então, geralmente eram revistas com histórias muito simples, né, meio que situando ali o personagem, né, alguns estavam voltando de grande série, após a Zero Hora, né, então tá meio que se dando uma arrumada na casa, mas a do Spectre tem um outro lado, né, tem uma pegada diferente, não é isso, Reginaldo? Ah, sim, cara, eu acho que ela tem todo um climão Vertigo, assim, né, totalmente diferente, né, embora ela ainda respeite, assim, o universo DC, né, você vê em alguns pontos ela relacionando livros da magia, né, o padre que aparece mais pra frente, ele é o padre que participava do Esquadrão Suicida, por exemplo, então ela tá inserida no universo DC, sem necessariamente ser assim, ficar só limitada a isso. É muito do clima, né, porque o Ostrander, por exemplo, vocês compararam ele com o Peter David, né? Eu também acho o Peter David mais famoso, mas no meu gosto particular, eu prefiro a escrita do Ostrander, né? Eu acho que quando ele pega uma série, assim, firme mesmo, que nem Esquadrão Suicida ou essa do Spectre, né? Que eu acho ela... Olha, me surpreendeu, assim. Talvez seja uma das melhores coisas que eu li nesse ano, assim, e é uma coisa antigona, né, meu? Assim, e realmente me surpreendeu. Porque é muito boa, cara. Assim, a questão que ele coloca, né, o medo da AIDS na época, né, ele conta a história da Amy de forma de conto de fadas, assim, você tá entendendo o que ele tá falando sobre AIDS. Depois, violência urbana que ele aborda, as questões de conflitos, né, da época também, que era uma época, né, sempre teve conflito, mas a gente tá falando numa época complicada, assim, né, com Oriente Médio, assim, para variar, né, e então, assim, é bem legal, cara, de você ler, assim, você percebe que ela é o universo DC, mas tá um pouquinho mais adulta, assim, né, ela tinha tudo para ser, receber um selo Vertigo aí, se existisse na época. Não estava na pauta, mas vamos tirar esse elefante branco da sala, vamos entrar nessa questão, porque, como eu falei aqui, né, saíram apenas as duas primeiras edições, eu acredito que pouquíssima gente sequer sabia que existia uma série mensal do Spectre tão longeva, né, com 63 edições, publicada ao longo de praticamente toda a década de 90, né, e que não saiu por aqui, não é citada por aqui, um personagem que tem poucas publicações por aqui e sempre saiu muito perdido, né, com equipe criativa que não é daquelas que mais chama a atenção, né, como eu falei aqui, não tem encadernado capa dura, não tem um clássico, não tem nada disso. Então, me parece que se essa é a série saísse pelo selo Vertigo, né, tivesse lá o selinho Vertigo em cima, né, lembrando que eu falei no começo, volume 3 de Spectre é de dezembro de 92, a primeira revista já com selo Vertigo é de janeiro de 93, ou seja, do mês seguinte. Se essa série estivesse incluída ali, que podia incluir muito bem, né, lembrando que o começo de Sandman tá ali incluso no meio do universo DC, com os personagens do universo DC rondando por ali, eu acho que talvez a repercussão fosse diferente, né? As capas são Vertigo pura, o contexto e o próprio abordagem é Vertigo puro, vocês já falaram aqui, né, não só pelo horror, ainda que seja um horror um pouco diferente lá do que ficou estabelecido e conhecido com o Monstro do Pântano, do Alan Moore, pra mim, não deve muito pouco a essa série em quesito de terror e horror, tem um horror gráfico assim muito destacado, tem um texto muito bom, aborda questões que pro período e pro próprio contexto dos gibis, é o que a gente chama de gibi adulto, sem tirar nem pôr, né? Qual que o gibi tratava de AIDS aqui, assim, eu não tô falando de AIDS, uma edição ali, sei lá, o Homem-Aranha, uma edição X tratando de AIDS, é uma questão que tá acontecendo ao longo desse começo da revista, sabe, a AIDS tá ali muito presente, de uma forma muito preconceituosa, inclusive, que existia na época, né? Então tem toda uma abordagem adulta, que pra mim, aqui é coisa minha, né, se você quer dizer que o único argumento que eu encontro para você falar que Spectre, essa revista do Spectre, não se encaixa na Vertigo da época é a arte, né? Porque assim, uma coisa que marcou a Vertigo dos anos 90 é uma arte merda, né? Aqueles desenhos horríveis, né? Com, você tem uma série, o próprio Sandman, né? É muito marcado por ter artes, assim, lamentáveis em alguns arcos, em algumas histórias. Então a arte é muito boa do Tom Mandrake aqui, né? Então meio que foge disso, né? Então, queria saber de vocês, né? Dá, sabe, se colocasse ali o carimbinho da Vertigo, a conversa seria outra, né? E caberia, né, a Karen Berg puxar essa revista para debaixo da sua asa? Eu defendo isso, o que você falou, Dão. É, a série é uma proto-Vertigo. Ela começa naquele mesmo clima ali, Hellblazer e Monstro do Pântano. Ela passa nas margens do universo DC, ela está inserida dentro do universo DC, ela faz referências a personagens do universo DC, mas está ali do lado, você está notando que as coisas são um pouquinho mais fortes. Se você lembrar, Zatanna, que é uma personagem queridíssima, ela aparece na série do Espectro e aparece na série John Constantine Hellblazer, naquela edição que ele faz 44 anos, 45, tem uma das edições logo no início da fase do Garth Ennis, que ele está comemorando o aniversário, faz um cigarrão, e aí ela aparece lá. Então, assim, são personagens que trafegavam, e naquele momento não tinha essa ilusão de que a Vertigo era um selo completamente destituído da continuidade do universo DC. Faltou essa sensibilidade e eu não entendi qual foi o critério. Se você fosse perguntar para mim, era um título Vertigo. Ah, não, mas não podia ser porque era um personagem clássico. O Monstro do Pântano também era um personagem clássico da DC e foi pro selo Vertigo, né? Ah, não, o Spectre foi criado lá nos anos 40, não pode... Eu não creio nisso, né? Era uma releitura diferente e eu acho que devia ter aproximado mais. Talvez isso tivesse dado um peso, um estofo posterior para a série, né? Hoje a gente tem reprints intermináveis de Constantine Hellblazer e eu não vejo assim tão um material tão bom em comparação. Veja só, eu não estou dizendo que o Hellblazer não tenha material bom. Só estou dizendo que se colocar no peso, para mim, algumas histórias, algumas tramas, o espectro do Ostrander é até superior a alguns momentos que eu vi ali com o John Constantine. Alguns momentos, sim, eu concordo também, mas como série inteira eu precisaria ler o restante, Jamerson, né? Eu acho que, quer ver o que é melhor, por exemplo? É melhor que o Homem-Animal na fase Vertigo, né? Não do Morrison, mas na fase Vertigo, sim, é muito melhor, cara. Muito melhor mesmo, ou mesmo melhor que o Monstro do Pântano depois que saiu da... É melhor que a Patrulha do Destino todinha, da fase do Morrison e a fase da... Depois do Morrison, esqueci o nome dela. Mas, Reginaldo, tem outro elemento aí, né? Porque o Hellblazer já foi pensado também, né? Mais à frente, encaixado no Vertigo, essa coisa mais adulta, de terror descarado, ou seja, faz o que tu quer aí que tá encaixado, né? O espectro tá ali debaixo da asa do universo DC, então não tinha muito pra mim onde ele escapar, né? Sim, sim, concordo. Não, eu acho que assim, e também não é que a gente associa com carinho os títulos Vertigo à qualidade, não são todos que têm isso, sim, né? Mas eu acho que por si só a série, eu até gosto dela estar inserida no universo DC, né? Porque você deixa ela ainda heróica, né? Então o Spectre ainda tem, ele... Durante, assim, essas primeiras 20 edições, ele encontra pelo menos dois nêmeses, né? O Eclipso e Asmodeus lá, né? Acho que é esse o nome dele. Então, assim, eu acho que ainda mantém, assim, ele encontra os heróis místicos da DC, né? O Etrigan, o Vingador Fantasma, né? O Vingador Fantasma tem aquilo lá que o Jammer estava contando. é realmente uma história quando o Espectro ainda não tinha um hospedeiro humano, né, no Egito Antigo, durante, vamos dizer, é o livro de Êxodos, né, quando o Espectro ainda não tinha um hospedeiro humano e ele foi o anjo da morte, né, na décima praga do Egito, né, e antes disso, aquela passagem que o Jamerson faz é a de Moisés, né, que ele transforma o cajado dele em cobra, né, que acaba, vamos dizer, vencendo, né, comendo as cobras dos feiticeiros da corte egípcia, né? Então, e no meio disso você tem o Nabu, né? O Senhor Destino no Egito Antigo, você vê o Vingador Fantasma, né? Mais tarde você vai ver a Zatanna, que eu nunca tinha visto esse visual da Zatanna, eu nem sei se ele foi aproveitado em outra série. Eles citam o Constantine, né? Eles citam o Constantine. Não, o Constantine aparece, né? Aonde ele aparece? Ele aparece deitado no chão. Eu acho que é naquela fase que ele tá bêbado, miserável, em Londres. Não lembro. Eles citam, na verdade, esse encontro dos magos, eles citam Constantine e citam um menino. Eles falam, o menino ainda não está preparado, que é o Tim Hunter do Livro da Magia. E eles citam um outro personagem, que esse outro personagem eu não sei. Mas o Tim Hunter e o John aparece bêbado, né? Aparece mesmo. Ficar nessa abordagem, acho talvez a mais conhecida, provavelmente, do Espectro, né? Que é no Livro da Magia. A aparição dele mostra o potencial do personagem nesse contexto vertigo, né? É uma coisa assim, não só poderosíssima, como assustadora, né? Como ele aparece em toda aquela... no enredo da história, né? É assim, a participação dele em Livros da Magia, assim, ele aparece no primeiro número, né, onde você associa ele aos anjos, né, aquelas criaturas angelicais, assim, todas encapuzadas, e elas são gigantescas, assim, sabe, são realmente, assim, são figuras distantes, assim, da humanidade, que é bem legal. Já na segunda edição, que é a do Constantine, que é mais assim na Terra, é mais no, vamos dizer assim, o cenário presente, né, da DC de magia, ele aparece também combatendo aquela chama fria, né? Eu acho que ele aparece mais uma vez, se eu não me engano também, ele aparece na terceira edição, se eu não me engano, do Livros da Magia. Mas a passagem, acho que mais marcante dele também, ele é quase um protagonista do Reino do Amanhã, né, meu? Exato, ele tá precisando ali de um vínculo humano dentro da trama do Reino do Amanhã, e na verdade é um espírito que vai julgar toda a Terra, voltando a atribuir a ele esse papel fundamental de espírito vingador, né, de vingança, de distribuir justiça. No caso ali, ele faz... praticamente é o personagem onisciente que vai conduzindo a trama junto com o pastor em O Reino do Amanhã. Ainda nisso, nessas participações dele mais conhecidas no Brasil, né, infelizmente, talvez, fora essas as duas citadas, né, Livro da Magia e O Reino do Amanhã, seja quando o Hal Jordan, né, assume o legado, o manto do Espectro, e o Crispus Allen, né, o detetive lá de Gotham City, né, que eu acho que é uma coisa que vocês querem comentar ou querem deixar só no reino do lamentável? A série do Hal Jordan, ela começou em Legends of DC Universe, já foi publicada aqui em 4 números de DC Heroes da Brainstorm. É possível, é até razoavelmente fácil e barato encontrar essas edições. Eu acho uma série excelente, com arte do Michael Zulli, que lembra, né, Michael Zulli tem um traço semelhante ao Tom Mandrake, lembra sim. Eu acho uma história interessante. Eu gosto de histórias de redenção, e a única que eu achava, que eu não gosto do Hal Jordan, certo? Mas tudo bem, eu achava uma história interessante. Depois ele recebe uma série regular. Eu tenho mais de 18 números série regular, que é o Espectro, e ela vai, ela, na fase final, ela tem a arte do Norm Breyflog. É aquele artista vinculado ao Batman que faleceu ano passado. Eu acho a série bem interessante. Já a fase do Crispus Allen, também acho que tem tudo a ver com Gotham City, Departamento de Polícia, certo? No final, um personagem falece e esse personagem retorna como espírito da vingança. Eu acho uma série muito bem escrita, muito bem feita, e até porque é curtinha. Você sabe, também não me incomoda, não, essas interações. Por exemplo, o Hal Jordan virar durante um tempo um espírito da vingança, né, como penitência, né, por Coast City. Não me incomoda isso, não, né? Ou Crispus Allen assumir durante um tempo um manto, né? Ele até tinha assim uma certa rima com a questão, né, que era a Montoya. Então acho legal isso, assim, né? Eu acho que cabe essas mudanças, cabe sim, né? Mas não é também uma coisa assim, realmente assim, que eu acho pior, né, o Hal Jordan ter voltado do que ele virar o Espectro, por exemplo, entendeu? Eu realmente assim acho desnecessário. Nós dois concordamos em gênero, número e grau. Eu acho pior ele ter voltado à vida do que ter virado o Espectro. Realmente assim, não é isso. Não achei nada fenomenal, né, ele como Espectro, né? Acho que sempre relacionavam também com uma energia verde, né? Enquanto o Espectro tem outro aspecto, né? A gente tá falando aqui de passagens, não. Eu lembrei de uma memorável, né? Que é o Espectro que vira assim, né? Ele vira o receptor dos poderes de todos os magos na crise, e ele pega aquela mão, né, na origem do universo. Ele tá gigantesco, assim. Então, quer dizer, a passagem dele na crise também é bem legal, né, assim. Ele é um personagem que cabe, assim, né. Outra passagem também, essa nem tava na pauta, mas é, talvez seja a minha favorita, né, meu? Porque é aquela história do Monzo Pântano, quando ele desce no inferno, né? Depois do gótico americano, né? Que a bruxeria tá invocando, né, o fim do mundo, né? E o Espectro, ele chega lá para lutar contra aquela massa negra, né? E ele é derrotado rapidinho, assim, né? Mesmo gigantesco, assim, putz, eu acho maravilhoso, cara, né? Acho muito legal mesmo, assim. Então, toda vez que o Espectro aparece, ele é um personagem legal. Até hoje, sem ter lido esse volume 3, eu diria assim que ele era um personagem de participação, de fazer ponta, vai, né? De fazer um cameo, de fazer uma ponta só e acabou. E hoje não, hoje eu tenho assim tranquilidade de dizer para alguém que gosta ou que desconhece o personagem e gostaria de conhecer, que esse volume 3, assim, ele é sensacional para acompanhar o personagem, né? Assim, eu acho bacana demais. A gente foi até a edição 20 aqui para fazer a gravação, mas eu vou te falar que eu vou continuar lendo, cara, porque eu, assim, tô empolgado com a história, né? O volume anterior é de um escritor que tem uma qualidade boa de texto. E eu não li todas as histórias, mas é o Doug Moink, que é um cara que normalmente a gente atribui a ele um texto de razoável qualidade. Então, assim, aconselho a dar uma olhada, porque alguns elementos que estão no volume 3, eles estão lá no volume 2, eles foram inseridos, principalmente esse duo com a Madame Xanadu, certo? E vale a pena. Eu acredito que o volume 3, como o Regi falou, é superior, sim, certo? E outra coisa, o Espectro também faz uma ponta na série Caçador de Marte, que seria o projeto seguinte da dupla Ostrander e Tom Mandrake. Quando eles encerram essa série, o Tom Mandrake e o Ostrander, eles vão para Caçador de Marte, que começa lá no número 1, e depois ele 2 anos. E o Ostrander vai para Dark Horse trabalhar em título de Star Wars, enquanto o Tom Mandrake ele vai para Marvel e faz alguns números, vários números das séries do Justiceiro com o Garth Ennis, mas ainda no selo Marvel Knight. Cara, você vê, né, a versatilidade dele assim, né? Gaiman. Sim, né? Porque ele pula de, né, ficção para mistério, de mistério para questão política, né? Assim, realmente, assim, é uma espetadinha, porque imagina, eu amo o Gaiman, mas eu acho o Ostrander assim super assim, né, desconhecido, cara. Assim, ele não é reconhecido, né, e deveria ser, cara. E super gentil, viu? Ele aceita no Facebook, aceita no Twitter, conversa. Uma vez há uns 3 anos, já tem uns 4 ou 5 anos que ele é amigo virtual via Facebook, né? Uma vez ele foi e mandou Happy Birthday pra mim mesmo. Eu falei, pô, ganhei o dia. Tive um feliz aniversário do John Ostrander. Você só esqueceu de citar, né, que Star Wars, mais uma vez, afundando um grande escritor, né? Jogou o John Ostrander no ostracismo, né? Ele voltou esses dias, hein? Mas quando tava lá em Star Wars, Dark Horse, você não quis falar, né, Jean? Mas como ele ficou... Se esconda, não. Eu vou comentar, porque isso quem vai cortar sou eu mesmo. Certo? Ele não tem uma série boa em Star Wars. Não tem nenhuma série dele, certo? Na verdade, a única pessoa que a carreira em Star Wars fez bem foi uma pessoa que está. É a Jean Durzema, que é esposa do Tron Mandrake. Ela sim fez uma boa carreira em Star Wars, mas o resto tudo é tudo uma grande merda. Não tem uma série assim que você fala, pô, essa série aqui, certo? Tem uma que eu gosto, que é Knights of the Republic, mas não é com ele. Alfinetar New Game, falar mal de Star Wars no Dia das Bruxas, olha, não falo mais nada de vocês, viu? Depois não reclamem, viu? Falta fazer mais o quê, hein, meu? Fazer, né, judiar de alguma criança que vier com um papo aí de... doçura ou travessuras? Porra, é dia do Saci, caralho! Ah, vai tomar banho, merda! Aproveitando aí o contexto, você, Dão, é professor da área de história. Como você vê essa questão da cultura americana e essa criação do dia do Saci? Honestamente, eu acho uma grande bobagem, sabe? A gente não tem esse perfil ufanista, patriota, por mais que se queira empurrar isso goela abaixo, que se queira cantar hino nacional em escola e por aí vai, sabe? Não é nossa característica. A gente fica querendo empurrar isso também, só que quando estreia filme nacional, qualquer que seja o filme nacional, ninguém vai ver, é pouco passado, então fica esmagado pela cultura americana, sabe? É perda de tempo. Como é que você imagina que um filme como Vingadores passe em todas as salas de cinema de um complexo com 8 salas, né? Aconteceu isso aqui, quando a primeira semana de Vingadores, né, desse último filme dos Vingadores, eram 8 salas no Cinépolis aqui, em um shopping, e as 8 estavam passando Vingadores. Então, cara, você vai lutar contra isso como? Eu concordo com você. Eu acho que a nossa cultura ela tem que surgir naturalmente pela qualidade, não pela imposição, né? Se você ficar criando esses factoides de Dia do Saci, por que que é Dia do Saci? Ah, porque os Estados Unidos têm o Dia do Halloween. Ah, mas então não é uma coisa natural, que é uma resposta, certo, do fato americano. Eu ia falar alguma coisa de Turma da Mônica Laços, mas eu acho que a gente já foi longe demais, viu, meu? Já falamos mal de tanta gente, que é melhor parar por aqui, viu, meu? Mas você assistiu? Não assisti, não, cara. Tudo bem, eu não assisti Vingadores, então tá bom. Aqui ainda tem outro porém gigante aí, pelo menos pra mim, que esse negócio de Halloween, pelo menos aqui é onde me pega, é só uma festa que a galera vai, sabe, normal, como qualquer outra festa. É uma festa temática. Então, em vez de você inventar uma festa qualquer, você inventa o tema e vai, sabe? Não é que tem uma cultura de Halloween por aí, exceto escola de inglês, por razões óbvias, né? Porque a escola de inglês trata a cultura americana e inglesa. Mas tirando isso, é uma boate, faz uma festa temática, todo mundo vai. Fantasiado, fim. É uma festa fantasia, né? É, uma desculpa pra uma festa fantasia somente. Então, tem uma concorrência contra o dia do Saci, ou coisa que vai raiando em Nanook, já conseguindo superar esse dia macabro. Então, ficamos por aqui. O Omniverso voltou com tudo agora. Segunda temporada vem aí. Então, é isso. Até a próxima. O podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.